nova dimensão, pai d'égua. Arrebenta, garoto! DJ Luiz do Nova Dimensão. DJ Lúcio. DJ Gargaminha. Fazendo você dançar. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. DJ China insuperável, mais que nome, é uma marca. China, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. O top das marcantes e seu trio de DJs que faça a diferença. DJ Luiz, DJ Lúcio e DJ Gargaminha. Nova Dimensão. DJ, DJ, DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! CDs do Pará. China. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, DJ, vou ensinar. Se é porcentagem, DJ, vai ensinar. 40 pro setoral, 60 pra não sentar. 40 pro setoral, 60 pra não sentar. 40 pro setoral, 60 pra não sentar. 40 pro setoral, 60 pra não sentar. 40 pro setoral, 60 pra não sentar. 60 pra não sentar. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui, cabe. Vem periquita, vem. Vem periquita. Vem, periquita, vem, vem, periquita, vem, periquita, vem, vem,

multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera delirar. É o LC Juninho, é David Cilandinho. Mulheres solteiras, é o Águia, é o Ninho. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gatas. Se sinta à vontade no ninho do Águia. DJ Luiz do Nova Dimensão, DJ Lúcio, DJ Gargaminha, fazendo você dançar. Nova Dimensão, Dimensão. Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. What we do, what we do, and where we do, and what we do, the things we do, things are just between me and you. Yeah. So seductive. O considerado Aglisson Produções. Ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas balas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. DJ Luiz.